da fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Tudo experimento o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da barra deixou o povo mais tranquilo, mas o fogo acabou, porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, sujou. A Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da corda foi proibido. Entra na caçada, vagabundo. Vamos pra DP. Ei, ei, ei. O índio tá fugindo porque o papai vai comer. Marizinha, sente a Marizinha. Marizinha, Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Manda a fumaça do